Toda vez que eu tô perdido, a joia me põe no caminho certo. Essas guerras são eternas, por isso mantenho a Glock perto. Me mantendo puro mesmo, vivendo no inferno. Transitando nesses becos, mas não fique cego. Verdade não tem preço, eu levo isso a sério. O que tem no meu pescoço protege dos vermes. Quero esse pack, quero esse drink, quero a Mercedes, eu quero a vitrine. Ela também, quero a vadia também. Em cima da mesa, mais de 100 grama de cada estranho. Do imprensado me livrei. Verdadeira mensagem, que a vida vale mais do que bens. Como dos fracos, que é do meu lado. Mano, covarde não tem. Acima de nós, não vejo ninguém. Já vende o amor, só vai jantar mais tarde. Vou escutar conselho de quem não lutou pelo que tem na garagem. Se for pra aprender errando, mano, eu morro. Eles chamam de sorte, eu chamo de Dallas. Os covardes morrem mesmo sem nem tentar. Deixa o mundo decidir por você. São escolha que muda o caminho de casa. Sigo caminhando sem olhar pra trás. Toda vez que eu tô perdido, a joia me põe no caminho certo. Essas guerras são eternas, por isso eu mantenho a Glock perto. Não venho puro mesmo, vivendo no inferno. Tristando nesses becos, mas não fiquem cego. Liberdade não tem preço, eu levo isso a sério. Que tem no meu pescoço, protege dos vermes. Que tem na minha seda, me deixa mais leve. Bala voa, tomando as bocas. Toda fé em Deus e na mira do AK. Família espera em casa, eu não posso ir. É o KL, porra, Lego. Bala voa, tomando as bocas. Toda fé em Deus e na mira do AK. Família espera em casa, eu não posso ir. Não posso errar da lá.